Ficheiro 36, página 201. Temos de ir, exclamou Gale. Eu vou com a Katniss. Se não quiserem vir, regressem ao acampamento. Mas vamos sair daqui. O Holmes abre o armário e levanta o Pita, ainda inconsciente, para cima do ombro. Pronto. O Boggs? Pergunta a Leg 1. Não podemos levá-lo. Ele iria compreender, afirma o Finnick, soltando a espingarda do ombro do Boggs e pendurando-a no seu. Indica-nos o caminho, soldado Everdeen. Não sei indicar-lhes o caminho. Olho para o rolo para me orientar. Continua ativado, mas tanto quanto sei, podia estar desligado. Não há tempo para brincar com os botões, para tentar perceber como funciona. Não sei usar isto. O Boggs disse que me ajudarias, informa Jackson. Disse que eu podia contar contigo. A Jackson franze o sobrolho, arranca-me o óleo das mãos e introduz um comando. Aparece um cruzamento. Se sairmos pela porta da cozinha, há um pequeno pátio, depois as traseiras de outro apartamento de esquina. Isto é uma visão geral de quatro ruas que desembocam num cruzamento. Tento orientar-me, olhando para a secção do mapa com casulos cintilando em todas as direções. E esses são apenas os casulos que o Plutarque conhece. O Olo não indicou que o quarteirão que acabámos de deixar estava minado, que tinha o geyser preto, nem que a rede era feita de arame farpado. Além disso, poderemos ter de enfrentar soldados da paz, agora que eles conhecem a nossa posição. Mordo o interior do lábio, sentindo o olhar de toda a gente sobre mim. Ponham as vossas máscaras. Vamos sair por onde entramos. Objeções imediatas. Levanto a voz. Se a onda foi assim tão poderosa, então é possível que tenha ativado e neutralizado outros casulos no nosso caminho. Eles param para pensar nisso. O Pollux faz alguns sinais rápidos ao irmão. Pode também ter inutilizado as câmaras, traduz o castor, cobrindo as lentes. O Gale apoia uma bota em cima da bancada e examina os salpicos de matéria preta na biqueira. Raspa-os com uma faca de cozinha que tira de um bloco de madeira na bancada. Não é corrosivo. Penso que a intenção era sufocar-nos ou envenenar-nos. Talvez seja a nossa melhor hipótese. Alvitra, Leg 1. Pomos as máscaras. O Finnick ajusta uma máscara sobre o rosto sem vida do Pita. A Crescida e a Leg ajudam Messala, ainda um pouco zonzo, a caminhar. Estou à espera de que alguém assuma a dianteira quando me lembro de que agora isso me compete. Empurro a porta da cozinha e não encontro resistência. Uma camada de 1 centímetro da substância preta e pegajosa estende-se da sala de estar até quase 3/4 do corredor. Quando experimento cautelosamente com a biqueira da bota, vejo que tem a consistência de um gel. Levanto o pé e, depois de esticar ligeiramente o gel, este solta-se e volta ao lugar. Avanço 3 passos e olho para trás. Não há pegadas. É a primeira coisa boa que aconteceu hoje. O gel torna-se um pouco mais espesso quando atravesso a sala de estar. Abro lentamente a porta da frente, esperando uma enxurrada da substância, mas esta mantém a sua forma. O quarteirão cor-de-rosa e laranja parece ter sido mergulhado numa tinta preta brilhante e posto a secar. As pedras das ruas, os edifícios, até os telhados estão cobertos de gel. Uma lágrima enorme paira sobre a rua. 2 formas projetam-se da lágrima. O cano de uma espingarda e uma mão humana. O Mitchell. Espero no passeio, olhando para cima até o grupo inteiro se juntar a mim. Se alguém quiser voltar, seja por que razão for, agora é o momento. Anuncio. Sem perguntas. Sem ressentimentos. Ninguém parece estar disposto a retirar-se. Então começo a avançar para o Capitólio, sabendo que não temos muito tempo. O gel torna-se mais fundo, 10 a 15 centímetros, e faz um ruído de sucção sempre que levantamos os pés, mas continua a apagar as nossas pegadas. A onda deve ter sido enorme, com um tremendo poder de impulsão, porque atingiu vários quarteirões à nossa frente. E embora caminhe com cuidado, penso que o meu instinto tinha razão. Os outros casulos foram ativados. Um dos quarteirões está salpicado de corpos dourados de vespas batedoras. Devem ter sido libertadas para depois sucumbirem aos gases. Um pouco mais adiante, um edifício inteiro de apartamentos ruiu e jaz no monte, debaixo do gel. Atravesso os cruzamentos a correr, levantando a mão para os outros esperarem, enquanto inspeciono a zona. Mas a onda parece ter desarmado os casulos muito melhor do que qualquer pelotão de rebeldes seria capaz. No quinto quarteirão, percebo que chegamos ao ponto onde a onda começou a esgotar-se. O gel tem apenas 2 centímetros de espessura e consigo ver telhados azul-bebé espreitando além do cruzamento seguinte. A luz da tarde esmoreceu e precisamos urgentemente de nos abrigar e conceber um plano. Escolho um apartamento a 2/3 do comprimento do quarteirão. O Holmes arromba a fechadura e eu mando os outros entrar. Fico na rua durante apenas 1 minuto, vendo a última das nossas pegadas desaparecer. Depois, fecho a porta atrás de mim. As lanternas, incorporadas nas nossas espingardas, iluminam uma grande sala de estar, com paredes espelhadas, que nos devolvem os rostos a cada instante. O Gale verifica as janelas, que não mostram danos, e tira a máscara. Não faz mal, consegue-se cheirar, mas não é muito forte. O apartamento parece projetado exatamente como o primeiro onde nos abrigamos. O gel impede a entrada de luz natural na parte da frente, mas alguma luz ainda entra pelos estores da cozinha. O corredor dá para 2 quartos de dormir com casas de banho. Uma escada em caracol, na sala de estar, sobe para uma área aberta que compõe grande parte do primeiro andar. Não há janelas no andar de cima, mas as luzes foram deixadas acesas, provavelmente por alguém, fugindo à pressa. Um enorme ecrã de televisão, apagado, mas brilhando com uma luz suave, ocupa uma parede. Há cadeiras e sofás sumptuosos espalhados pela sala. É aqui que nos juntamos, afundamos nos estofos e tentamos recuperar o fogo. A Jackson tem a espingarda apontada para o Pita, apesar dele continuar algemado e inconsciente, estendido num sofá azul escuro, onde o Holmes o largou. Que diabo vou fazer com ele? Com a equipa de filmagens, com toda a gente para ser franca, tirando o Gale e o Finnick. Porque prefiro ir à procura do Snow com esses dois do que sozinha. Mas não posso conduzir 10 pessoas pelo Capitólio numa falsa missão, mesmo que fosse capaz de usar o holo. Devia. Podia tê-los mandado regressar quando tive a oportunidade. Ou seria demasiado perigoso, tanto para eles como para a minha missão. Talvez não devesse ter dado ouvidos ao Boggs, porque ele poderia ter estado a delirar. Talvez devesse simplesmente contar a verdade. Mas depois a Jackson assumiria o comando e regressaríamos ao acampamento, onde eu teria de responder perante a Cohen. Precisamente quando a complexidade do problema para o qual arrastei toda a gente começa a sobrecarregar-me o cérebro, uma série distante de explosões faz estremecer a sala. Não foi perto, assegura-nos a Jackson, uns bons 4 ou 5 quarteirões de distância. Onde deixámos o Boggs, lembra a Leg 1. Apesar de ninguém se ter aproximado dela, a televisão ganha subitamente vida, emitindo um ruído estridente que põe metade do pelotão de pé. Não faz mal, exclama a crescida. É só uma emissão de emergência. Quando isso acontece, todas as televisões do Capitólio são ativadas automaticamente. Lá estamos nós no ecrã, logo depois da bomba atingir o Boggs. Uma voz, em off, explica aos telespectadores o que estão a ver. Nós, a tentar reagrupar-nos, a reagir ao gel preto disparando da rua, perdendo o controle da situação. Assistimos ao caos que se segue até a onda tapar as câmaras. A última coisa que vimos é o Gale sozinho na rua, disparando contra os cabos que sustêm o Mitchell no ar. A jornalista identifica o Gale, o Finnick, o Boggs, o Pita, a crescida e a mim própria pelo nome. Não há imagens aéreas. O Boggs deve ter tido razão Quanto à capacidade aérea do Capitólio, comenta o Castor. Não reparei nisso, mas calculo que seja o tipo de coisas em que um operador de câmara costuma reparar. A gravação continua a partir do pátio, atrás do apartamento onde nos abrigamos. Há soldados da paz no telhado do outro lado do nosso antigo refúgio. São lançadas granadas para a fila de apartamentos, desencadeando a série de explosões que ouvimos. Depois, o edifício desmorona-se em escombros e pó. A emissão passa por uma cobertura em direto. Uma jornalista está no telhado com os soldados da paz. Atrás dela, o bloco de apartamentos continua a arder. Os bombeiros tentam controlar as chamas com mangueiras de água. Somos declarados mortos. Finalmente, um pouco de sorte, comenta Holmes. Suponho que tenha razão. É sem dúvida melhor do que ter o Capitólio no nosso encalço. Mas não paro de imaginar como isto estará a ser recebido no 13, onde a minha mãe e a prima, Hazel e os miúdos, a Annie, o Haymitch e toda uma série de pessoas do 13 julgam que acabaram de nos ver morrer. O meu pai, ele acabou de perder a minha irmã e agora lamenta-se alegre um. Eles transmitem as imagens repetidamente. Deliciam-se com a sua vitória, sobretudo com a minha morte. Interrompem para mostrar uma montagem descrevendo a ascensão do mimogaio ao poder rebelde. Acho que já tinham isto preparado há algum tempo, porque parece bastante aprimorado. E depois entram novamente em direto para que dois jornalistas possam comentar o meu fim, violento e merecido. Mais tarde, prometem, o Snow fará uma declaração oficial. O ecrã volta a apagar-se. Os rebeldes não fazem qualquer tentativa de interromper a emissão, o que me leva a crer que acham que o que viram é verdadeiro. Se for esse o caso, então estamos realmente sozinhos. Bem, agora que estamos mortos, qual é o nosso próximo passo? Pergunta ao Gale. Não é evidente? Ninguém sabia sequer que o Pita tinha recobrado os sentidos. Não sei há quanto tempo estava a assistir, mas pela expressão de tristeza no rosto, o tempo suficiente para ver o que aconteceu na rua. Como ele enlouqueceu, tentou esmagar-me a cabeça e atirou o Mitchell para o casulo. Ele esforça-se com dores para se sentar e dirige as suas palavras ao Gale. O nosso próximo passo é matar-me.